Hoje o tema é a lei do amor, que é numa sequência de cinco temas desse mês de março, né? Iniciando com o tema a lei da reencarnação, depois a lei do karma, a lei do trabalho, depois a lei da liberdade. Então hoje nós temos, vamos falar sobre a lei do amor, que seria então, digamos, mais uma lei natural, né? Uma lei, digamos assim, quando se fala lei natural, é uma lei divina, uma lei de Deus. E eu, pelo menos na minha opinião, dessas cinco leis naturais que a gente tentou colocar aqui nesse mês, nesses cinco sábados, eu diria que para mim é aquela mais difícil de expressar-se, é aquela mais difícil de colocar algo a respeito do amor. Por quê? Porque, na verdade, todas as outras leis, elas têm até um certo fundamento teórico, algum fundamento lógico, coerente, mas a lei do amor, o amor, ele é difícil de ser compreendido porque é uma coisa bastante íntima, é uma coisa bastante pessoal, é uma coisa bastante particular de cada um de nós. Então, às vezes, o que sai da minha boca pode parecer uma grande besteira para algumas pessoas a respeito do amor. Porque, na verdade, hoje nós estamos rodeados, né, de meios de comunicação que colocam, digamos assim, o amor como estar em estado de, eu diria, de pobreza. Porque o amor hoje ele é classificado como paixão, como prazer, como satisfação sexual, como emoção. E o amor, que está aqui no Livro dos Espíritos, é bem diferente. É algo muito mais sublime. É algo assim que a gente talvez não consiga compreender o que é o verdadeiro amor. O amor despojado de qualquer interesse material, de qualquer troca, de toma lá e dá cá, que é aquilo que acontece hoje. Então, aqui, segundo o Livro dos Espíritos, existe o amor filial, que é o amor do filho ou da filha para com o pai ou para com a mãe. Existe o amor paternal, que é o amor que existe do pai para com o filho ou com a filha. Existe o amor maternal, que eu diria que é aquele mais sublime que existe, que é o amor da mãe para com o filho e a filha. Porque esse, eu acho que talvez seja o amor que mais consegue chegar perto daquilo que nós compreendemos, de um amor que a gente ainda não compreende. Que a gente não compreende ainda por quê. Nós estando em atuais momentos, digamos assim, no atual momento, vivendo, e isso é certo, num planeta de provas e expiações, isso é um planeta onde nós viemos aqui para resgatar nossos karmas, nossas faltas passadas, é porque nós realmente não compreendemos o verdadeiro amor, porque senão nós não estaríamos aqui. Então, é, como eu falei no início, é bastante singular essa questão do amor. Porque existe também a questão do amor conjugal, que é o amor marital entre marido e mulher, que eu diria que hoje é algo que está um pouco esquecido dentro das famílias, porque a nossa instituição, a instituição família, ela está muito a desejar. E a prova disso está aí. Na comunidade, não precisa ir muito longe, o pai às vezes se preocupa muito mais com o trabalho dele, com o carro dele, com o computador, enfim, com aquilo que mais lhe interessa, do que propriamente com o filho e com a filha. E da mesma forma, a mãe muitas vezes esquece da família, se preocupando muito mais com o Instituto de Beleza, com sua vaidade própria, com a sua verdadeira, com o seu verdadeiro papel de mãe dentro de uma família, está muito a desejar. Então, Será que existe realmente amor? Se existisse, essa instituição família, ela não estaria, digamos assim, como é classificado hoje estatisticamente, extremamente abalada. Porque é difícil hoje a gente olhar algum noticiário, porque hoje os noticiários eles mostram exatamente tudo que é notícia ruim, mas a gente é obrigado, inclusive, até a escutá-las e olhá-las e assimilá-las. O maior problema hoje são os jovens. Mas por que os jovens hoje têm problemas? É porque não existe uma estrutura familiar. É porque não existe uma estrutura de amor familiar, de amor paternal, de amor maternal. No momento que houver um amor entre marido e mulher, eu diria que seria o mais importante hoje, né, nesse planeta, onde nós estamos aqui passando por essas provas e expiações, eu diria que o amor, isso aí eu não li em lugar nenhum, eu acho que é por experiência própria e até pela minha maneira de ver. É o amor entre o marido e a mulher, entre o pai e a mãe, que vai dar o exemplo dentro da casa, dentro de um lar, vai dar o exemplo aos filhos de como é que o marido, como pai e a mãe, marido e mulher, se tratam. É respeitabilidade, é compreensão, é renúncia, é humildade, é entendimento. Isso é amor. Eu diria assim que a gente até pode classificar o amor hoje como uma fórmula matemática. Quanto maior é o somatório das virtudes que a gente conseguiu assimilar com o passar de nossas existências pretéritas ou passadas até hoje, maior é a nossa quantidade de amor sublime, sem interesse, que a gente consegue passar para os outros. Encurtando um pouquinho essa fórmula. Quanto maior o somatório das virtudes assimiladas por nós, isto é, beneficência, caridade, piedade, honestidade, sinceridade, sensatez, honradez, ética, moral, quanto maior o somatório dessas virtudes, dessas qualidades humanas, que são inerentes ao ser humano. Os animais não têm isso. Irracionais. Nós, animais racionais, temos isso. Então, quanto maior o somatório dessas virtudes, maior é a quantidade, qualidade e sublimeza do amor que nós conseguimos passar. Mas aquele amor desprendido, aquele amor sem interesse. Existe aqui, é um livro... do Leibniz. Ele é um filósofo que nasceu em 1646, alemão. Aqui ele coloca a questão do amor de Deus, trocando um pouquinho de figura agora. Ele coloca aqui, o nome do livro é Discurso de Metafísica. É meio complicado e meio assustador o título, mas não é bem assim. Ele coloca assim aqui numa certa parte do livro, ele coloca assim que nós encarnados que somos, ele é um filósofo criado numa igreja protestante, né, reformada, do Martinho Lutero. O pai dele era um professor de moral, ética e moral, numa universidade. Então ele coloca assim, que nós, atualmente, nós não conseguimos ter palavras, não conseguimos, digamos assim, ter um vocabulário, e olha aqui ele falando em alemão, o alemão tem um vocabulário muito mais aperfeiçoado que o português, para falar qualquer tipo de assunto. Nós, mesmo no vocabulário que ele estava falando, na língua alemã, não existe palavras que conseguem exprimir o amor que Deus sente por nós. É assim que mais ou menos ele resume isso aqui. Não existe palavras no nosso vocabulário, não existe uma maneira de nós verbalizarmos, através de palavras, o tipo, a sublimidade do amor que Deus O grande Criador sente por nós, meros mortais aqui. Então, isso, ele quer dizer que isso transcende. Transcender quer dizer ir além da nossa compreensão. Então, isso aqui eu li esse livro faz uns 5, 6 anos, e quando, esses dias de semana, eu vi que eu percebi que era o tema era a lei do amor, eu tive que procurar alguma coisa porque eu estava meio perdido. Porque falar de amor não é fácil. Porque é aquilo que eu falei no início. É bastante individual. É bastante íntimo. E só para finalizar, eu trouxe aqui um texto que também eu tenho bastante tempo guardado, que vocês vão perceber que quase não fala de amor, mas que no final, aqui, ele exprime aquilo que é amor de verdade. Pelo menos, eu penso isso. É, talvez alguém já tenha escutado isso, talvez alguém já tenha visto na internet, mas o título é o seguinte: Mensagem de um Doador Anônimo. Não chamem o meu falecimento de leito da morte, mas de leito da vida. Deem minha visão ao homem que jamais viu o raiar do sol, o rosto de uma criança ou o amor nos olhos de uma mulher. Deem meu coração a uma pessoa cujo coração apenas experimentou dias infindáveis de dor. Deem meu sangue ao jovem que foi retirado dos destroços do seu carro para que ele possa viver, para ver seus netos brincarem. Deem os meus rins às pessoas que precisam de uma máquina para viver de semana a semana. Retirem meus ossos, cada músculo, cada fibra e nervo do meu corpo e encontrem um meio para fazer uma criança inválida caminhar. Explorem cada canto do meu cérebro, retire minha célula, se necessário, e deixe-nas crescerem para que um dia um menino mudo possa gritar em um momento de felicidade. E uma menina surda possa ouvir o barulho da chuva de encontro à sua janela. Queimem o que restar de mim e espalhem as cinzas ao vento para ajudarem as flores brotarem. Se tiverem que enterrar algo, que sejam meus erros, minhas fraquezas e todo o mal que fiz aos meus semelhantes. Deem meus pecados ao diabo e deem minha alma a Deus. Se por acaso desejarem lembrar-se de mim, façam-no com ação ou palavras, ou palavra amiga. Há alguém que precise de vocês. Se fizerem tudo isso, eu estarei vivo para sempre. Então, eu diria que aqui ele exprime, de certa forma, um amor totalmente despojado de qualquer interesse. É o verdadeiro amor. Obrigado.